eu acho que vai haver no futuro melhores condições para elas se quiserem ficar cá. Porque uma coisa que se revelou nestes dois anos foi que esta região tem uma capacidade de reação em termos económicos e sociais, com uma força de vontade enorme que ultrapassou as expectativas. E a economia da região, que ficou em muitos aspectos seriamente afetada, reagiu e foi ultrapassando aquilo que era uma situação muito crítica. E se isto foi possível em dois anos, ainda é período curto, eu acho que, olhando para estas crianças, olhando para daqui a 10, 15, 20 anos, há aqui potencial para elas, se quiserem, poderem ficar cá. Eu acho que os autarcas, por um lado, os empresários, por outro, as populações, por outro, estão a dar um salto, quer dizer, estão a fazer coisas diferentes. O que renasceu em termos de empresas já é diferente e é melhor ainda. O que renasceu em termos de pequenas economias está a renascer diferente e melhor. E, portanto, todos aprendemos que todos nós, no momento em que ocorre a tragédia, desejamos que seja possível em 6 meses, eu cheguei a falar em 6 meses ou 1 ano, ver de pé aquilo que estava ali destruído. Pois a realidade é mais complicada do que as leis, mais complicado do que os fundos, mais complicado do que os concursos, mais complicado do que as regras, mas aqui houve, genericamente, na área dos segundos fogos, da segunda tragédia, houve uma massa crítica maior que permitiu também uma reação, apesar de tudo, mais forte.